Rádio Nacional de Comunicação. Onda média, 790 kHz. Estúdio em Curitiba, Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Rádio Nacional de Comunicação. Caixa postal 15.022, operando com 10 mil watts de potência. Rádio Nacional de Comunicação, Curitiba, Paraná. A educação é a chave para o futuro e a Copel está comprometida com essa mudança. Se você dá aulas para o ensino fundamental, fique ligado. Alunos de primeiro ou quinto ano podem participar do concurso de desenhos Iluminando Gerações, que vai premiar com tablet e computador. E a galera de oitavo e nono ano não pode perder a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Informe-se em copel.com e inscreva sua turma. Copel. Programa Pura Hora. Nesta quinta-feira, atenção, Araucária, a nossa igreja está localizada na Rua das Flores, 555, no bairro Campina da Barra. A você que está me ouvindo, nesta quinta-feira, em dois horários, às 14h30 e às 19h, pastor Márcio Araújo estará orando por você. Em dois horários nesta quinta-feira, Rua das Flores 555, bairro Campina da Barra. A você que está me ouvindo em toda a região de Araucária, em Campo Tenente, na Lapa, Contenda, você vai se direcionar até a cidade de Araucária e vai pegar um ônibus Linhão 2 e vai descer, vai passar em frente do Materiais de Construção Moura e também em frente da pizzaria do Ney, e também em frente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, e em frente também a lojas de Bacenter. Quando você avistar os Materiais de Construção à sua direita e à esquerda da igreja, você que vem de um ônibus já pode apertar a campainha e descer no próximo ponto e voltar para trás, que você já vai chegar na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, o qual Deus tem uma grande vitória para entregar nas suas mãos, porque nós iremos iniciar uma grande campanha de quebra de maldição, uma grande campanha de libertação nesta quinta-feira, a partir das 14h30 e às 19h. A você que está em Araucária, regiões adjacentes como Tatuquara, Campo Largo, e nossos irmãos que estão me ouvindo na cidade de Contenda e toda Araucária, nossos irmãos da Lapa, vocês poderão estar à tarde, você que é aposentado, você que é pensionista, a você que está parado, a você que trabalha por conta, vem estar com o pastor Márcio nesta quinta-feira, Rua das Flores, 555, bairro Campina da Barra, o ônibus Linhão 2, passa em frente da Igreja Evangélica Avivamento para as Ações. Você vai passar no Materiais de Construção Moura e também vai passar em frente da pizzaria do Ney e também, meus amados ouvintes, em frente da igreja. A igreja fica do lado da loja Diba Center. Você avistando a loja Diba Center vai avistar a igreja. Uma placa muito grande, muito bonita, e você vai apertar a campainha, você que vem de ônibus. A você que vem de Uber, só basta você colocar Rua das Flores, 555, Campina da Barra. Você já vai entrar, já vai estar no endereço, ainda não está atualizado, não vai passar, não vai ter a foto da igreja, mas em breve vai ser atualizado aí no Google, vai ser atualizada a igreja. Avivamento para as Nações, você vai poder ali digitar o nome da igreja, vai aparecer a cidade de Araucária, Fazenda Rio Grande, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado. Você que está nessa região aqui de Araucária, você vai vir conquistar o milagre de Deus, as bênçãos do Senhor, nesta quinta-feira em dois horários, às 14h30 e às 19h, uma grande campanha de libertação, de quebra de maldição. A você que está enfermo, enferma, você está ouvindo os testemunhos de fé de pessoas que conquistam as bênçãos do Senhor. E eu quero que você venha conquistar a bênção do Senhor nesta quinta-feira, a partir das 14h30 e às 19h. Nós vamos estar no altar de Deus para interceder em teu favor. E eu quero ressaltar que também nessa sexta-feira, essa mesma campanha, estaremos na cidade, no sítio cercado, em Curitiba, na rua Lupianópolis, 555, bairro Sítio Cercado, próxima à Praça da Cidadania. A você que mora em Curitiba, Boqueirão, Vila Auer, Xaxim, a você que mora no Alto Boqueirão, São José dos Pinhais, a você que mora em Pinhais, Quatro Barras, Capão Raso, você que mora no Cajuru, enfim, regiões metropolitana, você que vem do centro, você vai embarcar no ônibus ligeirinho na Praça Rui Barbosa, na Westfalen, e vai descer aqui próximo à igreja, aqui mesmo, aqui na região do Bairro Novo, na Praça da Cidadania. Você vai descer, vai passar primeiro em frente do Mercado Jacomar e vai descer no ponto, no tubo de ônibus, né, no tubo da Praça da Cidadania. Vai voltar para frente como você estivesse indo para o Jacomar, mas na esquina está uma casa de produtos naturais chamado Ana Terra. Você vai entrar na rua Lupianópolis, porque a igreja fica ali, onde tem a placa da igreja, da lojas de produtos naturais Ana Terra. Você vai descer mais ou menos uns 120 metros, você já vai avistar a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, que também nessa sexta-feira o pastor Márcio Araújo estará em dois horários, às 14h30 e também às 19h, na grande campanha de quebra de maldição, maldições hereditárias, de libertação, transformação. Eu creio a você que está lutando para libertação, para uma transformação, você vai receber o milagre de Deus, você vai receber a bênção de Deus. Será nesta quinta-feira em Araucária ou nessa sexta-feira no Sítio Cercado. Você que poderá vir na região do Araucária, na Rua das Flores, 555, você vai receber milagres, você vai receber vitória, as bênçãos do Senhor irão te alcançar. Rua das Flores, 555, bairro Campina da Barra, você vai estar conosco e vai conquistar um milagre. Pastor, eu não moro próximo a Araucária, mas eu moro próximo ao Sítio Cercado. Você faz bem nessa sexta-feira estar conosco. Traga algo que venha aqui apresentar a sua família, uma peça de roupa, uma foto, venha trazer, porque nós iremos orar, nós iremos buscar, e o milagre irá acontecer na sua vida. Sinais de Deus irá acontecer na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho. Algo de Deus irá acontecer. Toda maldição, toda inveja é campanha de libertação, é campanha de transformação, o qual eu quero estar orando por você. E com certeza milagres do Senhor irá acontecer, vitórias do Senhor irá acontecer nesta quinta-feira, a partir das 14h30 e às 19h, Araucária. E também, especialmente, vamos estar também na região do Sítio Cercado, nessa sexta-feira, às 14h30 e às 19h. Daí é na rua Lupianópolis, 1573, na região do Sítio Cercado. Vai ficar entre as ruas Tijucas do Sul e São José dos Pinhais. Então, nessa quinta-feira, você que mora em Araucária, você que mora em Contenda, você que mora na Lapa, você que mora em Campo Largo, você que mora no Tatuquara, muito próximo mesmo, Campo Santana, você poderá estar conosco. Vem estar conosco, porque Jesus vai garantir a vitória. Você vai continuar ouvindo testemunhos de fé de pessoas que vieram e conquistaram as bênçãos de Deus. E nós estamos nessa campanha de quebra de maldição. Quinta-feira, em dois horários, em Araucária, e sexta-feira, em dois horários, no Sítio Cercado. Eu quero chamar a sua atenção, porque Deus tem algo de especial para entregar da sua mão. A palavra de Deus irá falar em seu coração, vai soar no seu coração, e o Espírito Santo de Deus vai libertar os seus familiares, vai transformar, vai regenerar. Deus vai ser conosco nessa campanha. Você crê em milagres? Você vai começar, a partir de agora, ouvir sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor está fazendo na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Não fique somente ouvindo, ser participante do rádio, mas vem estar conosco, porque Jesus vai garantir a vitória. Rua das Flores, 555, Campina da Barra, Araucária, a partir das 14h30 às 19h. Sexta-feira, aqui no Sítio Cercado, na Rua Lupianópolis, 1573, eu aguardo por você e sua família. Amados ouvintes, programa Hora do Avivamento, mais uma irmã. Chama a minha irmã. Leontina. Irmã, conte a bênção que você recebeu aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. A bênção que eu quero contar é que o primeiro dia que eu vim aqui, eu estava escutando pelo rádio. Daí eu senti uma vontade de vir e planejei para vir nesse momento. Só que daí eu passei mal antes de eu vir e saiu uma bolinha das minhas costas e eu quase morri na minha casa. E cheguei aqui e senti que eu fui curado, que eu tinha muita fraqueza, uma fraqueza muito forte, no corpo inteiro. E a partir desse momento a fraqueza não ficou mais na minha vida. Graças a Deus fui liberta da fraqueza e fui liberta também da falta de ar, porque daí da fraqueza eu sentia muita falta de ar. E o segundo dia eu fui curado de problema de tontura, também na cabeça. E graças a Deus, Deus me curou. E hoje faz 3 dias que eu estou aqui, 3 semanas no caos, e estou bem, graças a Deus. Fui curado, os problemas mais difíceis fui curado, glória a Deus, em nome de Jesus. Quer dizer, a irmã, quando fez um propósito de vir estar conosco, a senhora passou mal, deu aquele mal-estar. Deu mal-estar, daí saiu uma bolinha do meu peito, veio pelas costas, e eu passei muito mal. Bem na hora quase eu pegar o ônibus, e fiquei até com medo de vir para a igreja pegar o ônibus, porque daí eu passei mal em casa. Mas depois, daquele pensamento que eu fiz de vir aqui, eu fui curado. Antes de chegar aqui, eu fui curado. E a senhora já sofria há tempo, já com essa enfermidade? Como era? A fraqueza faz tempo. Faz tempo que eu estava sentindo fraqueza. Eu fui no médico uma semana antes, a médica falou que ia fazer exame de sangue. E achou estranha a minha fraqueza. E na outra vez, também, eu tinha feito exame de sangue e não tinha dado nada de anemia. Não tinha anemia no sangue. E eu sentia também que não era anemia, porque eu como muito bem. Mas a fraqueza era demais e eu sofria muito. E depois, então, olha, ouvintes, que interessante. Quando ela fez um propósito, ouvindo um programa de rádio, antes dela chegar, entrar no ônibus, já começou a dar aquela tontura, a fraqueza, o mal-estar, falta de ar. Mas ela insistiu, você insistiu e vem para a igreja. É, eu vim, depois que saiu aquela bolinha do meu peito. Eu esperei melhorar um pouquinho e perdi o primeiro ônibus. Daí eu peguei o segundo, mas consegui vir aqui. Eu fiz um propósito assim na minha mente que eu ia chegar aqui e Deus ia me descobrir o que eu tinha, porque era sofrimento demais. Eu não aguentava ficar em pé de fraqueza, não aguentava andar, não aguentava ir na loteca, pertinho da minha casa. Era difícil, porque era muito fraqueza, não aguentava cuidar das minhas coisas. E hoje eu fiz bastante serviço. E estou testemunhando porque a minha fraqueza não existe mais, em nome de Jesus. Isso só 3 semanas aqui. 3 semanas. Já recebeu muita bênção já. Sim. Já não sente fraqueza, tontura, lá benedita que tinha. Graças a Deus, não sinto mais nada, graças a Deus. Valeu a pena estar conosco. Valeu. Saiu de Araucária, enfrentou o trânsito e está aqui com a gente. Sim, valeu a pena eu vir aqui, nós. Hora do Avivamento. Testemunhos de fé. No programa Hora do Avivamento. A paz do Senhor, pastor Araújo, que é irmã Castorina. Estou mandando essa mensagem para o pastor para gravar o testemunho da benção que minha irmã recebeu através da oração dos irmãos e do pastor. O pastor deve estar lembrado que eu pedi oração pelo filho da minha irmã que sofria ataque epilético e sofria muito com esse ataque. E ele dava o ataque nele, ele ficava louco. Além de cair, ele ficava se batendo demais e dava aquele impulso, ele levantava mesmo com o ataque, arrebentava tudo que ele achava na frente, não deixava nada, até a janela da casa dela, ele andou quebrando. Ela me mandava foto dele, ficava terrível de feio, babando, bem louco. Quando ele voltava daquela doença, ele não sabia mais quem que ele era. E ela sofria muito. Deu o primeiro ataque nele, ele tinha 13 anos de idade, hoje ele tá com 33. Todo esse tempo ele vinha sofrendo, irmão. A doença pegava ele até duas vezes por dia. Arrumava emprego, ele entrava no serviço, a firma contratava ele, dali dois, três dias dava o ataque, duas vezes por dia o patrão dispensava, ele mandava embora. Eles estavam sofrendo bastante, sofrendo com a doença e necessidade em casa, porque ela não conseguia emprego, ele não conseguia trabalhar. Daí eu pedi oração aí pro irmão e comecei a pedir para Deus também aqui em casa na hora das orações, intercedendo e buscando a Deus por ele, pedindo misericórdia, irmão. O Senhor Jesus escutou nosso clamor e hoje ele está curado. Está com 6 meses que ele não toma nem remédio, irmão. Acabou, nunca mais deu a doença, ele abandonou o remédio. E ainda a benção que ele recebeu, apesar depois da doença que Deus curou, é que ele estava recebendo o auxílio doença. Daí eles não retiraram dele, aumentaram o prazo, até 2025 ele vai ficar recebendo esse auxílio. Eles não tiraram dele. E ele está curado para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está liberto desse mal que dava nele, não está sofrendo mais o ataque. E Deus abriu as portas também para ela com emprego, ela está trabalhando a semana inteira. E eu estou feliz, agradecendo meu Deus, agradecendo o pastor e toda a igreja que eu sei que orou, porque eu sei que os irmãos oram por nós. E muito grata a Deus por esse grande testemunho, que para mim é uma grande vitória, irmão. Porque eu sabia do sofrimento dele. E o Senhor Jesus curou. Para a honra e glória do Senhor, ele está curado. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço, irmão. Senhor amado ouvinte do programa Hora do Avivamento. Seu nome, irmã? Rosa. Irmã Rosa, qual foi o milagre que a senhora recebeu aqui na Igreja Avivamento para as Nações? Recebi, Deus me abençoou, que eu sarei um pouco da enfermidade que tinha, né? A cabeça, eu sentia tontura e tinha um mal, os olhos também doía. Agora não tenho mais dor nos olhos. E outra coisa, tinha um cheiro ruim lá na minha casa, apareceu uns dias lá, um cheiro muito ruim lá na minha casa, não sei, parece que tinha coisa morta lá nos cantos. Mas não era, eu limpava toda a casa, não achava nada. E aquele cheiro, aquele fedor, não era cheiro, era fedor, é ruim, mas, nossa, um cheiro muito mal. E também daí eu vim aqui pedir oração para o pastor Márcio, dali 2 dias sumiu tudo o mau cheiro. Acabou, não tinha mais nada. Estava dizendo agora está até perfumada a casa. Quer dizer, aquele mau cheiro fedia, parecia. O que era esse cheiro? Parece uma coisa morta lá pelos cantos, o coração daí sumiu. Dali 2 dias que o senhor orou, daí sumiu aquilo tudo. E aquela tontura que a senhora tinha, também, tontura sumiu? Também melhorei. E as vistas? As vistas só não doem, mas sai água, muita água. Mas doía? Doía as vistas? Doía, doía. A partir desse momento, então, a tontura saiu, as dores das vistas saiu, hoje está lagrimejando. É o segundo dia que a irmã está aqui. Segundo. E já recebeu bênção, sim. Graças a Deus. Vale a pena? Vale muito a pena. Oh, como vale. Assim que eu puder, eu estou aqui. Deus abençoe, irmã Rosa, pelo seu testemunho. Amém. Aí está, amado ouvinte, que Deus tem realizado a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Hora do Avivamento. Amados ouvintes, programa A Hora do Avivamento. Mais uma irmã abençoada por Deus. Seu nome, irmã? Meu nome é Tereza, sou do Bairro Novo. Então, irmãos, eu escutava essa Igreja do Avivamento das Nações com o pastor Márcio. De madrugada, que eu não podia dormir, eu estava muito doente. Muitas dores na nuca, o joelho pegava fogo, os pés assim, parecia que tinha uma espada me espetando. E eu escutava, eu pedia graça para o pastor orar por mim e muitas vezes recebi. é muito lindo o que eu recebi. Um dia eu falei para minha filha, me leve, eu não estava andando. Minha filha disse, eu vou te levar, e eu vim aqui. Sabe, irmãos, eu cheguei aqui com tanta fé. O pastor orou por mim, contei as minhas necessidades. Eu estava muito doente, com muitas dores. Falei com o pastor Márcio, ele me urgiu, me escutou. E aquela noite eu fui para casa, eu consegui dormir, eu fiquei sem dor. Então, eu sou uma pessoa de muita fé, sou evangélica. E eu vi que eu estava melhorando. No outro dia, eu já consegui andar melhor. Daí à tarde fui no mercado, coisa que eu não ia sozinha. E eu só tive melhoras. Então hoje é a segunda quarta-feira que eu venho aqui, vim agradecer e trazer meu testemunho para os irmãos escutar que tem milagre. A gente tem que ter fé. E essa igreja do Avivamento das Nações, e o pastor Márcio e os irmãos que estão aqui, é uma benção. Eu estou contando minha benção, meu testemunho, estou muito feliz. E eu agradeço muito ao Senhor Deus por essa graça recebida. Muito obrigada. Aí está, amado ouvinte, que Deus tem feito na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. A qualquer momento voltaremos com mais depoimentos de fé. Pai do Senhor, quero contar a bênção que eu recebi em nome de Jesus. Sexta-feira fui no médico, levei meus exames, aí a médica deu uma olhada no meu exame, falou que meu diabetes estava muito avançado. Ela receitou uns remédios para me tomar, passou uns comprimidos, para me tomar dois na hora do café de manhã e mais dois na janta. Só que eu comecei a tomar esses comprimidos que ela receitou, pastor. Eu fiquei muito ruim. Ruim não, pastor. Tacou tudo em mim. Tacou a minha bexiga, pastor, que eu não aguentava, pastor. Eu não podia comer nada. Tudo que eu comia, pastor, doía. Doía. Eu gritava de dor, porque era muito doído, pastor. A bexiga nem se fala, meu Deus, doía demais. Tudo que eu comia. Era coisa mais ruim do mundo, pastor. Sofri bastante. Foi 4 dias, pastor. Sexta, sábado e domingo. Pastor, sofrendo assim. Ruim, ruim mesmo, pastor. É um comprimido que ela receitou para mim. Aí, como foi terça-feira, pastor, eu liguei para minha cunhada falando que eu não ia na igreja aí, porque eu não estava boa. Porque eu tinha tomado os comprimidos que a médica receitou. Não estava passando bem. Aí ela ligou pro pastor, né? Falando que não estava boa. E o pastor ligou para mim, né? Perguntando como eu estava. Aí eu contei para o pastor, né? Aí o pastor falou que ia orar para mim. E o pastor orou e mandou essa oração maravilhosa, poderosa. Eu orei junto, pastor. Pastor, em nome de Jesus, sumiu tudo. A dor desapareceu, a dor da bexiga não tenho mais, pastor, porque é horrível, era demais, pastor, que eu não aguentava. Tudo que eu comia fazia mal para mim. Jesus me curou, pastor, fez um grande milagre na minha vida. Não dói mais nada, estou curada em nome de Jesus. Pela oração que o pastor mandou, não sinto mais nada, pastor. Sumiu tudo, desapareceu, agora eu posso comer. Estou comendo, não tenho mais dor, não tenho mais nada, pastor, tá? Obrigado, que Deus te abençoe muito. Então eu estou contando a benção que Deus fez na minha vida, um grande milagre. Jesus me curou. E obrigado, que Deus te abençoe você muito, seja uma pessoa maravilhosa, abençoada por Deus. Tá bom, pastor? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amados ouvintes do programa A Hora do Avivamento, estamos ao vivo, estamos aqui com a irmã Teuvina. Irmã Teuvina, a senhora foi curada da diabetes, como que era, assim, irmã? Bom, na primeira vez que eu apareci, eu estava em 280, né? E aí o médico pôs remédio, me deu 6 cartelas de remédio diabetes. E as cartelas de remédio estão lá em casa guardadas, eu não tomei. Então eu assisti no rádio, na hora da oração eu oro junto, né? E assim foi, e repreendi umas coisas que eu comia, eu não como mais, e ontem eu fui medir a diabetes, está em 104. E estava quase 300, quase é isso? Quase 300, né? Irmã, e conte a bênção que a senhora ouviu na programação, que o rosto da senhora estava como fosse um choque, como que é? Passa aos nossos ouvintes. É, meu rosto era assim, o lado direito. Então eu senti um choque que eu não podia lavar o rosto, não podia molhar. Se, por exemplo, eu fosse lavar a louça e aquele refresco da água batia, então aquilo eu tinha que sair correndo. Caçava um pano e ponhava no rosto e ficava ali. Mais ruim mesmo. E teve até de eu fazer ressonância por causa disso. E deu que é uma veia que encosta na veia artéria e desse choque. E assim foi. Mas eu sofri isso uns 3 anos ou mais. E agora, pela graça de Deus, como Deus é bom, eu ouço o rádio e fui também para a igreja. Estou indo para a igreja. E o pastor ungiu e, graças a Deus, aquele choque desapareceu do meu rosto. E parecia assim, que era a mesma coisa de eu enfiar um dedo numa tomada, né? Ou pegar num fio descascado, dava aquele choque no rosto. E eu fiquei, uma vez, eu fiquei 2 meses sem poder lavar a cabeça por causa que não podia jogar água. Para mim lavar a cabeça, eu entorçava a cabeça para trás, colocava uma toalha no rosto e a minha menina me lavava com chuveirinho. Eu não podia despejar água. E graças a Deus, hoje eu estou liberta disso e creio que Deus me curou dessa enfermidade, porque eu tinha que tomar remédio contínuo, eu tinha que pegar lá na saúde e tomar. E se eu tomasse o comprimido, eu só dormia. Dormia porque aquilo era para dormir, não era para aliviar. E quando eu acordava cedo e eu olhava para cima assim, a casa estava tudo rodando e a enfermidade do mesmo jeito no rosto. E agora não, agora graças a Deus, Jesus me curou. E eu agradeço esse Deus, né? Esse Deus é maravilhoso. Porque só Ele mesmo para curar a gente. Porque se não fosse Deus, eu estava até agora. Porque eu não podia molhar meu rosto. Passei muitas semanas e semanas de eu não poder jogar água no rosto, né? Irmã, te ouvindo, após a unção com óleo, nós ungimos a irmã. É. Após a unção, graças a Deus, sumiu. Sumiu tudo? Sumiu, graças a Deus. Vale a pena estar na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações? Meu Deus do céu, como paga a pena. E paga a pena também a gente, à noite. Porque eu falar, às vezes muita gente não acredita. Mas eu ouço toda a pregação da noite, que eu não posso ir para casa, toda a pregação da noite. E eu ouço porque é na hora que começa o programa, que é 8 horas que começa da noite, e eu vou até a hora que termina, que a outra igreja entra no ar. E ali eu ouço a noite inteirinha de Deus. Em vez de eu dormir, e eu não durmo, então às vezes eu durmo um sono de dia, mas a noite para mim é sagrada. Quer dizer, a senhora me ouvinte assíduo então, irmã. É. Você escuta o pastor Márcio das 8 da noite. É, das 8 até a hora que termina. Até a hora que termina. É. Deus abençoe, irmã Teovina. Amém. Aí está, amado ouvinte, testemunho de fé, a irmã Teovina aqui na Fazenda Rio Grande, na região do bairro Veneza. Hora do Avivamento. Nesta quinta-feira, atenção Araucária, a nossa igreja está localizada na Rua das Flores, 555, no bairro Campina da Barra. A você que está me ouvindo, nesta quinta-feira, em 2 horários, às 14h30 e às 19h, pastor Márcio Araújo estará orando por você. Em 2 horários, nesta quinta-feira. Rua das Flores, 555, bairro Campina da Barra. A você que está me ouvindo em toda a região de Araucária, em Campo Tenente, na Lapa, Contenda, você vai se direcionar até a cidade de Araucária e vai pegar um ônibus linhão 2 e vai descer, vai passar em frente do Materiais de Construção Moura e também em frente da Pizzaria do Ney. E também em frente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E em frente também a lojas de Bacenter. Quando você avistar Materiais de Construção à sua direita e à esquerda da igreja,

e a unha dele que estava colada, depois da oração, ela descolou e eles tiraram ela e o dedo secou. Quer dizer, como que estava acima o dedo dele, a unha dele? O médico tinha falado que ia amputar. É, ficou muito feio o dedo dele, muito inflamado. E na hora, assim, quando eles viram, eles acharam que ia ter que amputar o dedo dele. Mas Deus é maior, né? E fez um milagre. Fez um milagre. E nós temos a foto do antes ou depois, né, irmã Maria? Verdade, o antes e o depois. Que Deus abençoe a vocês, irmão Gilmar, pelo vibrante testemunho de fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Aí está, amado ouvinte, que Deus tem realizado na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Agora você vai ouvir Testemunhos de Fé, no programa Hora do Avivamento. Amados ouvintes, programa Hora do Avivamento, mais uma irmã curada na Igreja Avivamento para as Nações. Seu nome, irmã? Carmen. Irmã Carmen, quanto milagre que Deus fez na sua vida. Eu não sei nem como que eu vou começar, porque eu faço muito, muito, muito tempo que tenho esse dor de estômago e andava aqui no meu estômago. Andava e parecia que tinha um bicho aqui no meu estômago. E eu tinha medo de ir no médico, porque eu achava que era um câncer, porque meu pai morreu de câncer no estômago. E eu tinha medo de ir no médico. E de vez em quando saía um cheiro ruim da minha boca, sabe? Um cheiro parece carne estragada, carne podre. Então, por isso que eu tinha medo de ir no médico. E a senhora sofria muito tempo do estômago? Tempo, anos, 20 anos mais ou menos. E a senhora chegando aqui na Igreja Avivamento para as Nações, foi revelada, o que aconteceu, meu irmão? Eu não lembro, pastor, se eu fui revelada. Eu sei que o pastor me chamou e mandou colocar a mão no estômago. Após isso, o que aconteceu com a irmã quando ela no estômago? Eu passei mal, acho que eu caí, não sei, não lembro. E só sei dizer que o pastor falou assim, que era para fazer prova, que eu podia comer de tudo que eu não podia comer. E naquela hora saiu a dor e eu fui em casa e cozinhei ovos cozidos que eu gosto, comi cebola, salada de pepino, comi de tudo e não me incomodou mais até hoje. Quer dizer, a irmã não podia, a irmã chegou aqui, o pastor mandou colocar a mão no estômago, após a irmã colocar a mão no estômago, não sabe mais o que ocorreu, e após a oração, a irmã, o pastor mandou fazer prova para comer, e a irmã está comendo de tudo agora, irmã. Comendo de tudo, e não tem mais aquela dor, não tem mais aquela bola que tinha no meu estômago, eu acarco, eu não fico arrotando o dia inteiro, eu como de tudo, e nada está me fazendo mal. Eu sou curada pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Da oração. Irmã, vale a pena estar na Igreja Avivamento para as Nações? Vale a pena, eu até estou chamando os meus vizinhos para vir, as vizinhas que estão enfermas, que estão necessitadas ali, que estão sofrendo, que estão passando luta, que nem eu estava, graças a Deus, eu já estou bem melhor, eu tinha depressão, já estou bem melhor, não tenho mais depressão, não estou mais tomando remédio. Tudo aquilo vindo aqui na igreja. Eu não vou mais tomar remédio da depressão, eu já estou curada, eu já determinei que eu estou curada. Em nome de Jesus. Desde quando eu comecei a escutar o rádio, eu já estou curada, eu não estou mais tomando remédio, graças a Deus. Irmã, que Deus abençoe o seu testemunho de fé. Amém, amém, amém, amém. Eu quero. Aí está, amado ouvinte, o que Deus tem feito na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Amados ouvintes do programa A Hora do Avivamento, mais um irmão aqui curado na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Seu nome, irmão? Meu nome é Martinho. Irmão Martinho, conte o milagre que você recebeu das mãos de Deus. O milagre que eu recebi das mãos do Senhor é que eu estava com as vistas fracas. Eu tive o trabalho de motorista, quando eu ia encostar o caminhão, eu sentia dificuldade. E no momento que eu fui revelado, graças a Deus, minhas vistas recuperaram. Quer dizer, o irmão sofreu com problema nas vistas e foi revelado pelo Espírito Santo e foi curado. Foi curado. Está enxergando perfeitamente. Está enxergando perfeitamente. Vale a pena estar conosco fazendo a campanha na igreja, meu irmão Martim? Vale a pena sim, como não, vale sim. E qual é o seu convite aos nossos ouvintes do programa Hora do Avivamento? O convite é que... O amados ouvintes do programa Hora do Avivamento, mais um irmão abençoado pelo poder de Deus na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Seu nome, irmão? Aldo, Diácono Aldo. Vou contar o testemunho que aconteceu aqui na Igreja Avivamento para as Nações. Meu filho estava com um problema sério de coração. Foi internado, ficou 8 dias no hospital. E os médicos falaram que ele ia fazer um cateterismo, mas no final da conta estava muito complicado. Deu um infarto nele, ele com 42 anos, né? Então, isso foi na terça, ele foi internado. Quarta-feira foi revelado aqui na igreja pelo pastor Márcio que Deus estava livrando ele de outro infarto. E o médico falou que não podia fazer o procedimento porque ele não ia aguentar, o coração não ia aguentar. E daí ficou 8 dias lá fazendo os exames e tudo, daí conseguiu fazer o cateterismo, só que não deu certo, porque estava muito complicado e estava muitas veias entupidas. E tiveram que fazer outra angioplastia entupidas. E tiveram que fazer outra angioplastia. E daí o médico falou para minha nora que não estaria nada bem, que talvez teria que ser operado. Então aquela noite liguei para o pastor Márcio, entramos em oração e Deus falou com ele que não ia precisar fazer essa cirurgia. E na quarta-feira de manhã, a minha nora ligou, 10h30 da manhã, que o médico falou que não ia precisar mais fazer cirurgia porque tinha limpado todas as veias do coração e ele estava curado em nome de Jesus. E hoje ele já teve alta e está em casa já, em nome de Jesus, está limpo o coração, não precisou fazer mais nada. Não precisou pôr ponto de safena, nem mola no coração, nem coisa nenhuma. Pois graças a Deus e graças à oração da igreja e a mão de Deus tocou na vida dele também, que ele pediu a Deus, pediu oração, e através das orações e da oração do pastor Márcio foi curado meu filho, em nome de Jesus. Jesus curou ele através da oração. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a Deus maravilhoso, que Deus é milagroso, faz milagre. Temos que continuar em oração, continuar, Senhor, tocando nos corações, que quando receberem uma bênção, vem na igreja, vem contar o milagre, pois foi um milagre, porque se não fosse a mão de Deus, ele estaria lá, teria que fazer a operação e não ia aguentar. É isso que eu digo, vamos se colocar na presença de Deus e buscar a oração. E venham aqui, quem não conhece a Igreja Avivamento para as Nações ainda, que venha conhecer, pois é uma igreja que Deus está trabalhando, está usando, está fazendo milagres. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí está, amado ouvinte, testemunho de fé, irmãos recebendo a bênção de Deus da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. A qualquer momento voltamos com mais depoimentos de fé. E assim chegamos ao final de mais um programa, Hora do Avivamento. Oferecimento, Igreja Evangélica, Avivamento para as Nações. Ministério Plenitude, Direção Geral, Pastor Márcio Araújo. Obrigado pelo carinho da sua participação. E até o nosso próximo programa. O Pastor Márcio Araújo agradece a sua amável companhia. Chefe dos cobradores de impostos e muito rico, queria ver Jesus. Sendo de baixa estatura, ele não conseguia enxergar por cima da multidão. Determinado, Zaqueu correu à frente e subiu em uma figueira ao longo do caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje devo ficar em sua casa. Com alegria, Zaqueu desceu e recebeu Jesus em sua casa. A multidão murmurava, mas Zaqueu, arrependido, prometeu dar metade de seus bens aos pobres e restituir quadruplicado a quem tivesse defraudado. Jesus declarou: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Do dia 29 de agosto ao dia 17 de outubro, estaremos realizando a poderosa campanha Eu Tenho um Plano, mas o Senhor tem um propósito, baseado em Lucas capítulo 19, verso de número 5, aonde Zaqueu tinha um plano de ver Jesus, e o propósito de Deus era de entrar na sua casa. Aí eu senti como se fosse uma anestesia, assim, uma frieza assim, naquele tumor. Aquele tumor estourou, arrebentou. Ficou no domingo, das 2 horas da tarde à noite, o resto da tarde à noite, derramando aquele pus. Na segunda-feira, o dia inteirinho, e não precisou de eu ir no médico, eu recebi uma grande vitória. Daí então, na quarta vez que eu fui, né, que eu tava indo já. Fui revelada 4 vezes, as 4 vezes eu fui revelada. E daí então eu comecei a vomitar uma gosma branca, sabe? Aquela dor foi aumentando. Quando chegou um dia, durante o dia, daí eu fui assim no tanque e comecei a vomitar aquela gosma branca. E depois à noite, vomitei um pouco de sangue, daí foi melhorando. Agora, graças a Deus, eu posso comer, posso beber, não sinto mais nada. Eleitores, dia 29/8, cooperador Paulo Mordizim, de Curitiba, Paraná. Dia 5/9, cooperador Josimar, de Piraquara, Paraná. Dia 12/9, diácono Elias, da Fazenda Rio Grande, Paraná. Dia 19/9, pastor Jonatas Alexandre, de Campinas, São Paulo. Dia 26/9, evangelista Maicon, da cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Dia 3/10, cooperadora Célia Regina, de Curitiba, Paraná. Dia 10/10, encerramento da campanha, pastor Márcio Araújo, da Fazenda Rio Grande, Paraná. E dia 17/10, o dia da gratidão, pastor Edgar, Curitiba, Paraná. Venha fazer conosco esta poderosa campanha de curas, milagres e libertações, e aonde Jesus entrará na tua casa, é tudo aquilo que você não consegue resolver, as mãos de Deus fará por você. Anote o nosso endereço: Rua Antônio Moreira Lopes, 1070, no Jardim Acrópolis, na região do Cajuru, em Curitiba. Rua Antônio Moreira Lopes, 1070, no Jardim Acrópolis, na região do Cajuru, em Curitiba. Para maiores informações, 041-984-27-1430. Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina, uma igreja de poder. Atenção, senhores operadores das emissoras coligadas. Dentro de alguns instantes, entra no ar nossa próxima programação. Começa agora. Voz da Chama Divina. agora, Moisés Alexandre. Moisés Alexandre apresenta o programa de milagres. Programa A Voz da Chama Divina. Tenham todos uma ótima recepção. Do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos ouvintes do programa Voz da Chama Divina, já estamos no ar com mais uma edição desta programação abençoada, programa Voz da Chama Divina. Este programa é um órgão pertencente às igrejas evangélica pentecostal Chama Divina, tendo a sua sede mundial em Campinas, São Paulo, na rua Ferreira Penteado, número 194, no coração da populosa cidade de Campinas, sob a direção geral do nosso líder e fundador do Ministério da Igreja Chama Divina, pastor Aparecido Alexandre. E em Curitiba nós estamos localizados na rua Antônio Moreira Lopes, 1070, no bairro do Acrópolis, no Cajuru, sobre a responsabilidade deste que vos fala, pastor Moisés Alexandre. Eu cumprimento a todos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a todos que os nossos cultos em Curitiba é todas as quintas e também aos domingos, às 19 horas, e na sexta-feira nós temos às 9:30 da manhã, tá certo? E você pode já ligar, participar do nosso programa, enviar a sua mensagem de texto, seu áudio, através do 41 98427 1430. Nós vamos agora, na abertura do nosso programa, ao momento de oração. E contou-lhe Jesus uma parábola a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, dentro do programa Voz da Chama Divina, é momento de oração. Ore agora com o homem de Deus, pastor Moisés Alexandre. Amantíssimo Deus, divino e eterno Pai, aqui nós estamos, ó Pai, neste momento, na tua presença.